você vai entrar agora em um mundo diferente. Ele chegou. O garoto do Melody. Como sempre, inovando para o seu público. Você curte agora o CD Tecno Brigadeira. Com DJ Gilva. O garoto do Melody. Diretamente de Xinguara para todo o Brasil. Em um estilo diferente de ver a música paraense. Estúdio GDM Produções apresenta CD Tecno Brigadeira. Bota pra lascar, pequeno. É você, me faz querer guardar cada momento. Abraça, beija tua boca e no lugar favorito. Sucesso do Givaldo Ferreira e Banda Moral do Vaticano. Caminhando na minha direção, agradeço ao céu, é uma benção. De fome para isso, toda situação. É você, o nascer do sol nesse dia ruim. Confesso, nunca tinha me sentido assim. Me faz querer guardar cada momento. Seu jeito sob medida pra mim. É só você que sabe me deixar assim. E nessa hora tudo que eu quero ouvir dizer é que você é toda minha até o amanhecer. Eu vou fazer de tudo pra te conquistar. Pode ter certeza, eu vou te mostrar. Enfrento todo mundo, vou fazer de tudo. 10 para as 5, tu quer me esperar? Te pego 10 para as 5. Espero que eu vou só pra ficar contigo. E beija tua boca quando estamos juntos. 10 para as 5, quero te beijar até o pé do ouvido. Enquanto parede no seu labirinto, e fazendo seu corpo todo manuscrito. Tu já sabes que eu te quero pra ficar comigo. Abraça, beija tua boca e no lugar favorito. Seu favorito, baby. Me deixa ultrapassar tua zona de perigo. Até provoca Deus Cristo, que eu sou seu favorito. E beija minha boca do jeito que tu sabe. Quero ver, quero ver, quero ver se você tem essa maldade. Eu não tenho pressa, eu vou até de manhã. Bem devagarinho e depois, passito, passito. Estava, estava escrito, nós dois nos pegando. Bem devagarinho, quando tu me beija, esconde essa tristeza. Eu quero mais isso com delicadeza. Passito, passito, estava, estava escrito, nós dois nos pegando. Bem devagarinho, é um quebra-cabeça, o teu jeito de amar. E eu tenho uma peça pra te completar. 10 para as 5. Garoto do Melody, Estúdio GDM Produções, a marca do sucesso. O master de fazer sucesso, DJ Valdo Ferreira e Banda Moral do Batidão. Tu já sabes que eu te quero pra ficar comigo. Abraça, beija tua boca e no lugar favorito. Me deixa ultrapassar tua zona. essa tristeza. Eu quero mais isso com delicadeza. Passito, passito, estava, estava escrito. Nós dois nos pegando bem devagarinho. Eu quebra-cabeça o teu jeito de amar. E eu tenho uma peça pra te completar. 10 pras 5, tu quer me esperar? Te pego 10 pras 5. Espera que eu vou só pra ficar contigo. Beija tua boca quando estamos juntos. 10 pras 5, quero te beijar até o pé do ouvido. Enquanto parede no seu labirinto, e fazendo seu corpo todo manuscrito. Manda! Açaí!

Vende Marlobit pra 13, eu piro. Eu pedi curtidinho no comando, eu agito. Fala pra essa mina que ficar comigo. Crocodilo. Vende Marlobit pra 13, eu piro. Eu pedi curtidinho no comando, eu agito. Fala pra essa mina que ficar comigo. Aliança e véu. teu jeito de falar, acho tão lindo. Ah, essa maneira de pensar e viver sorrindo. Os

Garoto do Melody, estúdio GDM Produções, a marca do sucesso. Aqui

sem você. Eu te levo no peito, a saudade é demais. Por isso, amor, ninguém me ama mais. Eu preciso do teu corpo, teu cheiro, teu beijo, assim como as ondas precisam do mar. Eu preciso de você aqui perto de mim, amor, volte atrás. Teu cheiro ainda está em mim. O que eu faço pra ter você aqui? Baby, eu te amo demais. Olha o pouco e pense mais. Mesmo se o mundo acabar, mesmo se você desistir, se beber, nunca vou te abandonar. Vou lutar por nós. Garoto do Melody, Estúdio GDM Produções, a marca do sucesso. Onde estás? Te chamo, responde, meu amor. Hoje estou sem você. Eu te levo no peito, saudade demais. Por isso, amor, me entendo mais. Eu preciso do teu corpo, teu cheiro, teu beijo, assim como as ondas precisam do mar. Eu preciso de você aqui perto de mim, amor, volte atrás. Teu cheiro ainda está em mim. Perdi o vento só pra levar até você, até você, amor. Não sei como me apaixonei de repente, me entreguei, você me feitiçou. Já você me conquistou no primeiro olhar. Garoto do Melody, Estúdio GBM Produções, a marca do sucesso. Quando você dormir, e ouvir minha voz chamando por você, escute meu amor, foi eu que pedi. O vento sobe pra levar até você, até você, amor. Não sei como me apaixonei, de repente me entreguei. Você me fez sol, amando pra ficar. Agora só quero te amar. Garoto do Melody, Estúdio GBM Produções.